Con la frecuencia 1-2-0-8. Наблюдаем с минимум и силы пати. Hola, ¿ustedes aquí se encontró? ¿Paciencia de una transición antes de pista de zero? Em 9745, informo o PIS em borrachamento preliminar A0645, conforme o Netão Bravo 0673-2015. 240. Voo 9745, alçando identificação, autorizada de chegada BOMED 1, desce para nível de voo 150, programa de parada na posição BOMED. Voo 745, aguarde. Solicitando rebolo aqui da posição 6 para a posição 1. Sim, chamo no técnico. Voo 9745, a torre informa as zonas mínimas, sem chuva e pista molhada. Agora no momento com a velocidade reduzida, devido à espera aí para... 19745, a FR informa que a manutenção da pista só terminará em 0645. Sim, acho que você coloca uma inicial sobre o match ou sobre 745. Sim. Aqui o retorno do Oscar Novembro em Lima, finalizando o reboque na posição 1. Gente. Controle Salvador Montijo, 9772. Gol 9772, chame na frequência 120.8. 208, 9772. Tudo bom dia, gol 9772. Gol 9772, eu tinha a notificação. Autoridade de chegada BMED 1. Mantém a nível de gol 170, programa esperando a posição BMED. Informa a distribuidora na 098. 5170, espere BMED. Comédio, 9772. 9772, informa tráfego 1 hora, 1 a 3 milhas. O Bravo 738, fazendo se espera na posição do 9, nível de voo 150. Voo 9735. Planet Gol 9772. Planet Gol 9772.